Hoje de mais uma edição, sábado até às 18 FM Estéreo da Comercial. Recentemente retirado do álbum The Last Command dos Wasp, como single aqui na versão 12 polegadas norte-americana, naturalmente, Wild Child. À parte alguns sons de recordação do Vandenberg e também uma volta pelo novo Barón Rojo, uma saliência para mais um disco com circulação nacional, não de todo dedicado ao auditório do Lança-Chamas, mas mesmo assim com alguns pontos de contacto. Zino. Seu trio original com Michael Fletzing e Vince Omi Rittgen, de genérico Zino, de que ouvimos Eastern Sun. Avança, chamas ainda nas iniciais da emissão de sábado até às 18 FM. Estéreo do Comercial foi uma localização do disco já lançado no nosso país. Ainda a aguardar passagem de destaque para breve. Kick-Axe Vices. Live and Kicking, um dos títulos do álbum Vices, ainda em lista para passagem de destaque aqui nesta emissão do Lança Chamas. O que não fazíamos já há muito tempo. Uma recordação. Assim soavam em 1982 os Vandenberg. Something inside me. Ainda a parte inicial do Lança-Chamas de hoje, aproveitando para uma recordação, dois títulos do álbum de 1982, intitulado genericamente Vandenberg, dos holandeses Vandenberg, títulos Back on My Feet Again e Wait. O grupo, nessa altura, Dick Kemper, baixo, Bert Ehring, vocalista principal, Adrian Vandenberg, guitarras, teclas e assinatura de todos os temas, e finalmente Joost Zoemer, bateria. Mm-hmm. Lança Chamas foram duas recordações do álbum de 1982 dos Vandenberg. We'll be right back. breve, nesta emissão do Lança Chamas e na habitual rubrica Sons do Rock, que tem dado uma volta por algumas das fontes principais de fornecimento de novas bandas death metal, também a Espanha estará em foco. Entretanto, hoje, alguns títulos do álbum de 85 dos espanhóis Barón Rojo en el lugar de la marcha. Os espanhóis Barón Rojo, três títulos para este álbum de 1985, Breakthoven, O Baile dos Malditos e Rapazes do Rock. Calabria, Carlos e Armando de Castro e finalmente Camposano Sherpa, os quatro Barão de Rojo foram três temas do álbum É No Lugar de La Marcha para o Lança-Chamas 2. Flies like lightning on your trail. Bastos, destacados de edição de hoje do Lança-Chamas aqui do FM Estéreo da Comercial até às 18. Os hinos, já com edição nacional de Zeno Roth. A recordação dos Vandenberg 82. E no lugar da marcha dos Barón Rojo. Dois títulos também para Lee Aaron, Call of the Wild, exatamente, Line of Fire e Beat 'em Up. Fire Beat 'em Up foram dois títulos de Lee Aaron no álbum Call of the Wild. Lança-chamas FM Estéreo da Comercial, mais uma edição em registro magnético. Ainda há pouco tempo, um dos focos da cena, ou melhor, da série sobre o heavy metal escandinavo. Recuperação agora para a parte final do Lança-chamas 2, Burning Rock, os Thrash. Yeah. Escassos minutos já para o final da edição dos do Lança-Chamas, de 7 a 18, o FM Estéreo da Rádio Comercial aos sábados, as 7 vidas do Heavy Metal, são dois temas também para fechar esta emissão com Burning Rock dos suecos Trash, Rock Me, Rock You e I Can't Get.